6314. Não. Um abraço pra Marcelo. Outro. De pouso, Olympus 44. Controle Salvador, uma boa tarde. Então, 3217, passa 250 para 160. Então, 3217, o controle, boa tarde, acende identificação. Décima tem 4.000, chega bom, se é o time, entrou no 019. 1019, bom, 4.000. Controle, boa tarde. Capatango, Mike, é com Mike. A 8 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100. Chame controle, Ilhéus, em 120, décima 1. Mike, é com Mike. Prossiga. Roda Salvador, vá para Jauá novamente, está pronto para decolagem? Ciente, livre decolagem, sobe fora do solo. Vitor Mike, Quebec, o controle. Cairo Lourenço para Salvador, passando através de Veracruz, na Cruz Paris, 0161, da outra foto, 06 a bordo. Gente, mantenha-se em condições visuais, 1.510, Mike Eco Delta. E reporte ingresso corredor, Veracruz. Gente, isso é mais que Quebec, isso aí, aponta para o já está no corredor Veracruz, reporta na Paris. Positivo, Mike Eco Quebec, ou Vitor Mike Quebec, reporte Paris. Para Paris, Vitor Mike. Prato, prato. Sentido a saída da El Leida, após Leida, vou direto posição 8, onde intercepta a rota Interzulu 44, 5166. Eu transpondo o controle 120, décima 8, com 31, 5. 3155, 2 São Paulo, Guarulhos, nível 340. Decolando na zero, curva direita, saída da El Leda, após a Eude, direto Eude, intercepta o Zulu 44. Transponder 5166, controle 1208. Correto, vou posto quando pronto para acionamento que os 10 estão entregando. É, só continuando, qual é a rota que vocês têm? Porque nosso plano aqui consta pela Zulu 16, BHZ, por dentro. A rota do Zulu 10, eu posso ter o Zulu 16. A rota que nós temos aqui é do repetitivo Zulu 44 até a posição MAP, mais de Alfa, Bravo, Sierra Índia, e após permanece na Zulu 44. Inclusive, devido à NOTAM, é proibido voar nessa rota agora a Zulu 16, nesse horário aqui. É obrigatório a Zulu 44, das 17h40 Zulu até as 20h40 Zulu, são 3h50. Ok, está vicente. Afirmativo, Gol no 649 e ainda no ponto para chamar 286, o altímetro no 019, bom voo. Posição Duna, completando ILS, agora torre 118, decimal 612, Gol no 396. Estabilizou, 2.62, entrada na meia boa. Está autorizado o cruzamento da 1028. Reporte livrando ao. Corre, boa tarde, igual 396, 2 milhas e meio externo, trem checado. O 396, continua a transformação aguardando autorização para pouso. 396. Aeronave chamou o controle, informe se preencheu ou apresentou a sala de tráfego do aeroporto Salvador o plano de voo. 45. Funciona, após o 344, qual é o procedimento da rota? Eu vou chegar aqui um minutinho, por gentileza. Ok. Sustenta seu plano de voo. No 396, tem livre pouso na 10, venta de 90 graus com 99. Livre pouso, pistão no zero com 396. Boa tarde. Terra, 240 para aí. 3207, projetona, 4000 pés, muito grato. Que Luiz, que frequência livre para coordenação na escuta, regresso. Uno 3, autorização Campinas, 360, informação chefe. 413, confere Campinas 360, aguarde cópia. Guardando. Confirma o tráfego que tinha chamado anteriormente. Ciente, aguarde o contato radar. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, Tango Romeu, confirme tipo da aeronave e assine código 0212. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, chame Centro Recife em 12685 para informação de voo e alerta. Mike Eco Juliette. Nada. Tratado de Paris, ingressando Interlagos, Victor Light, Quebec. Gente, Quebec, na escuta do controle, na posição rotatória, chame torre 118-612. Na escuta do controle, na posição rotatória, 1286, Victor Light, Quebec. O Bravo Alfa Tango, voe coral, Bravo Alfa Tango. Salvador, Guardião 02. Guardião 02. A intenção é prosseguir ainda pela estrada do Corvo aqui, sentido Prado Forte. Mas... Guardião 02. 02. Gente, aguarde cópia, por gente. Número 2. O Azul 41, no 3, pronto para cópia. Copia. Azul 41, número 3, Salvador Campinas, autorizado nível 360, adequado ao 0, primeira curva à direita. O tiro a saída da Euleda, após o líder, voa direto para posição bridge, onde intercepta a rota do Zulu no meio e a posição fã do plano. 5403 no transponder, o controle no 20, direção 8, com azul 4113. Ok, 360 autorizado, decolando da pista no 0, primeira curva direita, da Euleda, após direto bridge e rota do plano, vai ser para o Zulu no meio. 5403 no 208, azul 4113. Protegimento correto, 08 ao portão e a posição do ponto, aproximadamente de espécie. E portão. Lima, aquele lugar do ponto cópia. É agora. 080 é o nível, plano é gigante. Decolado ao 97, primeira curva à direita, precisa sair da Arbó, após Arbó, direto de cima. A 40 milhas de Salvador, 40 milhas, cancela e prossegue visual no 08. 5164, eu transpondo o controle no 20-8, o papatão de Lima, Kilo Bravo. O 649 da Gol, tem livre decolagem da 10, venta de 150 graus com 89. Controle operador de 120.8, pode ser. Correto, o PLB. 04 a bordo, 45. A BR, teste uma torre, 108 metros, final no lugar. 327. Vitor Mike Quebec, chame a torre, bom pouso. Torre do trabalho, Quebec. Tchau, Ana. Chegou 1396. Quebec. 5627 da Trip, Sierra, passando informação em curso, pronto, copa, Aracaju, 190. Tá pronto. Trip 5627, Salvador, Aracaju, 190, nível autorizado, decolada 10, primeira curva à direita. Seguir a saída Pucajama, Pojama, direto a Aracaju. 5173, me transponde o controle, 120, décima 8, Trip 5627. 190 autorizado, decola 10, curva esquerda, saída Pucajama, pode direto a Aracaju. 5173, transponde, 1208, controle, Trip 5627. Correto, faz 3, passando pronto, Trip, faltará. Ciente, Bravo Alfa Tango. Passa 6 mil em descida. Serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais. Ao passar através de Itacaré, contato com o controle Léo 120 décima 1. No 649, decolou os 32 e no 208, controle. 08, boa. Guardião 02. 649, Tael, boa tarde. Boa tarde, Gol no 649, contato radar, direto posição Leda, Gol no 649. Presente Leda, Gol 649. Gente, Olympus 03. Terceira milha, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec tem livre pouso 97, o vento é de 150 graus com 10 nós. Livre pouso 97, Vitor Mike Quebec. É 327 Léo, 240, 1 minuto e cópia, por gentileza. Doa, boa tarde, Xaner 6321, informação Sierra para cópia. 321, aguarda o instante, cópia. Você escuta. Oxenia 6327, autorizado para Ilhéus, nível de voo 240. Decola na cabeceira 1-0, com curva à direita, inicialmente na subida da El, seguida direto para a posição Leda e direto para Ilhéus. O transponder é 5152, controle 120, décima 8, por Coders. Metro 27, correto cotejamento, chega para o acionamento. Puxa 6321, na escuta, por favor. Seja pronto. Puxa 6321, autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida arco, transição elétrica. O transponder é 5162, E o controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper-Zulu 17. Decola da 10 com primeira curva direita, saída Abo, transição Elefa. Transponder 5162, controle de saída 120, decimal 8. Oceané 6321, está na remota 13. Ok, Oceané 6321, correto cotejamento, chama para estacionamento na remota. Toma lá. Alô, Salvador, tá? 3155, pega já, né? Na 509. Autorizado, Oceané 3155, chama para estacionamento. Tá, 3217, muito boa tarde, tem livre pouso na 10, o vento é de 50 graus com 10 nós. Livre pouso na 0, Controle Salvador, boa tarde. É o gol no 075, formação Sierra, descendo 150. Boa tarde, gol no 075. Controle em décima, tem 3 mil pés, altímetro, gol no 019, direto posição Duna. Gol no 075. Entendeu, direto 3 mil pés com 1019, gol no 075, direto Duna. Afirmo. Gol no 649, passa a nível 200, chama Recife em 125, decimal 1. Boa tarde, gol no 649. 5 horas, obrigado, boa tarde, gol 649. Objeto 5729, reautorizado para 2 mil pés, altímetro no 019, via BOMF, autorizado ILS, chame estabilizado. 2019, via BOMF, chamará estabilizado, sistema errado. Sete no solo 409. Nossa, decimal 9. 09-3217. Muito boa tarde, 3217 na sua escuta. 3217, boa tarde, prossiga na Alfa, Juliette para o portão, perdão, Alfa e aguarde antes da Juliette, por gentileza. Alfa e aguarde antes da Juliette, 3217. Solo da 3155, tem 182, 350, Galeão para o site. 182, 350 e Galeão, está livre o táxi via Mate 1 no Índia e Alfa. Até o ponto zero da 10, quando lá a torre 118.6 PNH 10019, tenha uma boa tarde. Ou, perdão, TAM 3155. 155, índio Alfa, ponto espera 18.6, tem um ponto lindo também. TAM 3217, observe a aeronave da companhia taxando no pátio, apoie a mesma ingresso via Juliette, portão 07. Que vai sair pelo pátio após Juliette pro 07, tá 3155, a linha da cola, pista 10, muito boa tarde. O vento é de 160 graus com 8 nós. Cola 3. 19. Camarada. Gente, Indiano Vambora Alfa, voe rotatória, suporte para a descida. Autorizado o posicionamento na UNO, agilizando o Chemitax. Controle, o Papa Tango Romeu e Juliette Romeu, agora 1 minuto para a rotatória, mantendo 2.000 pés. Gente, Romeu e Juliette Romeu, chame a torre em 118 decimal 612. 118612, o meu direto é o meu, grato. LS 5729. 5729, ciente, completa a aproximação, torre 118612. 86, grato, boa tarde. Principal da rotatória. O meu direto é o meu, boa, continua a aproximação, reporte terceira milha da 17. Ok, ponto da 3 milhas. Rodou, muito boa tarde, web 5729. 5729, muito boa tarde, continua a aproximação, reporta marcador externo. Reportarão 5729. Gente, Maguiaco Delta, mantenha-se em condições visuais, reporte para a descida. Controle Salvador, boa tarde, da 3155. 3155, contato radar direto, posição Lê da vigilância. Direto, Leda Vigilância, 3155. Ou 1075. Reautorizado 2000 DCT Duna, livre LS, informe estabilizado. 2000 Duna, formar na estrada na LS, igual na 075. 6327, estou avisando aqui que ainda não iniciou o pushback do portão 1. Quanto é a posição aguarde para iniciar o pushback? Acabou de iniciar, vamos aqui. Que aguarde o impacto do 3, ok? Sierra Baixada Travada, 5729. 5729, tá no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com 8 nós. 3, pousando 0, 5729. 5729, para informação, tem um tráfego na final da 197, não interfere com seu pouso, será, o seu será o número 1 para pouso no aeródromo. Sim, 5729. Está livre de completar o push, chama para o táxi. Pouso 3, tem completo o push, chama o táxi. Afirmativo. Pode se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo? Afirmativo. Sente, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Aguardando o meu bilhete, o meu. Está autorizado para Confins, nível de voo 360, aerovia Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, construindo inicialmente o perfil da subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5420 e o controle em 120 da Spa 8, cortês. Azul 4118, correto o cotejamento, chame para o acionamento no botão 03. Sané 6321 para o táxi, POP 122, com 431 de autonomia, o Terra Goiânia. Beleza, também não era prosseguindo para pouso, só vou confirmar o PAT com ela. Goiânia. Oxa, 6321, vai fazer um táxi lento, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa, seguindo a aeronave da companhia, puxada no setor norte. O altímetro é 10019, quando pronto no ponto de espera, chega a torre 1862. Oxa, 6321, tenha uma boa tarde. Boa tarde, 1862 no ponto de espera, táxi lento, contornando, esperando a aeronave da companhia, corre 1019. VIP 5627, tem livre decolagem da 10, o vento é de 960 graus com 89. Livre decolagem 5627. Alfa antes da Juliette, estacionado. O 4113 está livre, puxa no portão 8, chame para o táxi. Avisado, chamarão, 413. Romeu, Juliette, Romeu no solo agora aos 49, confirme o PAT, por gentileza. 6327 com 085 a bordo, 3 horas e 4 até a Salvador. Prossegue até a Papá, reporta para ingresso na 97. Isso eu não posso dar a torre de 2 meses, quando pronto, tenha uma boa tarde. Hoje, 6327. Quando espera, pronto, 8:30, reportará, obrigado, contrato. Poxa, 6321, pode seguir um táxi normal, a aeronave da companhia já iniciou o táxi aqui no setor norte. Chamado, grato, top, 6321. Gente, Romeu, até a próxima. Santos 3155, Libra 140, chama Recife em 125, décima 1, Santos 3155. 351, até 31, 5%. Boa tarde. Boa tarde. Pelo Quebec Serra, boa tarde.